Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. No livro O Consolador, temos a seguinte pergunta: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para sua vida? Emmanuel nos responde: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As acomodações do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Muito bem, meus amigos, estamos aqui numa linda manhã, agora no mês de julho, inverno brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, e começando com muita alegria, com muito carinho por todos vocês que nos ouvem, o programa Visão Espírita. É um programa que sempre em alta tem a sensibilidade, o sentimento, a troca com vocês, a abertura de informações e de questionamentos. E dessa maneira temos aí nos assessorando a nossa querida Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 690M 3463-5068 3463-5255. Muito bem, temos também nos assessorando um grande... Vinícius, sempre deixando o programa com grande qualidade para que a gente possa desempenhar a nossa tarefa no dia de hoje. Muito bem, meus amigos, no exercício de reflexão de hoje, como sempre, temos trazido textos para a reflexão do livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, de mais de 400 obras mediúnicas que ele psicografou. Aliás, dia 30 de junho fez 15 anos do seu desencarne, e em várias mídias televisivas, radiofônicas, foi lembrado o desencarne de Chico Xavier no dia 30 de junho. E também lembrando dele, lembrando mais uma vez desse quinto livro Emmanuel, que na minha humilde avaliação é um livro que precisa ser lido e estudado, eu trouxe aqui uma página E como sempre estamos falando aqui das predições de Jesus, da parte do consciente, do inconsciente, eu trouxe aqui um texto em que o Emmanuel aborda particularidades da mente humana, em que o Emmanuel fala sobre as recordações. Então, olhem que texto, eu vou ler com calma, porque o texto realmente requer ser lido algumas vezes para que se apreenda o conteúdo que o Emmanuel quer passar. E curiosamente, o livro foi psicografado no ano de 1938. E olha o texto como parece ser um texto atual. Escreve Emmanuel sobre as recordações que temos. Todavia, dentro dessa obscuridade, quer dizer, de você não lembrar de coisas passadas, requerida pela sua necessidade de estudo e desenvolvimento, experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível. É uma vocação inata que a impele para esse ou aquele caminho. É uma saudade vaga e incompreensível que a persegue nas suas meditações. São os fenômenos introspectivos que assediam frequentemente. Nesses momentos, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara de sombras impostas pelas células cerebrais, e através dessa luz coada entra o espírito em vaga relação com o seu passado longínquo. Tais fatos são vulgares dos seres evolvidos sobre quem a carne já não exerce atuação invencível. Nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam em revoada. Aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados, de tudo aparece uma fração no seu mundo consciente, mas faz-se mister olvidar o passado para que se alcance êxito na luta. Esse texto é de Emmanuel e eu faço o meu comentário. Esse é o meu comentário sobre o entendimento sobre esse texto de Emmanuel. O esquecimento temporário durante as reencarnações é uma proteção natural que todos recebemos das leis que estruturam a vida no planeta Terra. A bênção do esquecimento nos permite recomeçar a experiência e refazer o caminho desviado do bem. Nesse contexto do passado esquecido, emergem impulsos e condicionamentos do inconsciente espiritual, que emergem em forma de tendências e desejos. Essas energias condensadas no passado inconsciente podem se expressar de maneira fragmentária no consciente de agora. Tal situação foi expressa pelo eminente psicanalista Carl Jung quando disse: até você tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Você foi muito feliz, Geraldo. Você foi muito feliz e você deu uma roupagem científica a uma verdade espírita. Porque essas informações, elas estão soltas e você as uniu, né? Então, realmente, o Jung, não sei se ele teve percepção de que isso, mas eu já vi várias referências que ele se refere à reencarnação. Sim. E ele tinha consciência. Muito lúcido, ele, né? Só não foi claro que é para a academia não expulsá-lo, né? Mas realmente esse é um texto que só pode ser escrito por alguém que conhece o campo em que está transitando, né? Então foi muito feliz, e principalmente porque tem muita gente que fica invocado, por que nós nos esquecemos, Mas realmente, pela sabedoria divina, ele sabia que o fato de você lembrar, você lembraria coisas boas e coisas ruins. E isso, sem sombra de dúvida, interferiria no nosso dia a dia. Na convivência. Como na convivência. Se você disser assim, qual é a melhor coisa que se poderia fazer para todos os presidiários que saem da prisão? Dá uma identidade nova. Porque aí o passado dele estaria apagado. Por quê? Porque normalmente é tudo passado delituoso. É tudo passado comprometedor. Né? Então realmente não ajuda, nosso passado não nos ajuda em nada no sentido de construir o nosso futuro. Parabéns e realmente muito elucidativo, principalmente pelo aval do Jung a Emmanuel. É, eu só queria até me comprometer com todos vocês que estão ouvindo, com o Alan, com o Luiz aqui. Ontem eu realmente tive muitos compromissos, eu iria realmente gravar no pendrive, eu acabei não gravando, que o Alan sempre posta, mas eu me comprometo, chegando em casa, postar tanto esse texto aqui. Do Emmanuel eu vou colocar, você coloca junto. Eu coloco, coloca junto esse meu comentário na minha parte. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius. Hoje nós estamos aí no telefone com a Inês, mas a Raquel está ali junto também, é muito bom, a gente gosta desse nosso cantinho de domingo de manhã e todo mundo gosta de estar aqui com a gente. E você vê, é tão gostoso vir aqui que elas estão vindo até em duas já. Tem duas já, estão fazendo um programa ali. Você vê, o Wilson adora quando você falta, que é para ele poder vir poder no lugar. Poder vir no lugar, é uma coisa boa. E obrigado para você que está nos acompanhando pelo nosso Facebook, obrigado para todos que estão no nosso aplicativo União Rádio Web. Tenho tido vários retornos das pessoas que nos acompanham pelo aplicativo, então esse é o nosso, vamos falar assim, ficamos felizes em poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente reflexiona, estuda e pensa. E o assunto que o Geraldo trouxe hoje é um assunto que eu penso tanto nesse assunto, Geraldo. Eu penso tanto nele que realmente ele... Eu vou digitar isso aqui. Eu penso tanto nesse assunto que é um assunto que para mim ele talvez seja um dos mais importantes no estudo do Espiritismo. A gente entender que é um espírito imortal. Um espírito imortal carregado de um psiquismo que vai sendo construído, encarnação e encarnação, único. Então, olha só, nós temos o esquecimento do passado para ter uma nova chance de revisitar esse nosso psiquismo e colocar nele conceitos novos. Colocar nele aprendizados novos. Porque se a gente aparece nessa encarnação aflorando todo o nosso psiquismo construído até agora, a gente se tornaria uma pessoa muito difícil de conviver. Porque ainda mais se a gente soubesse tudo que a gente sabe, ainda mais se a gente convivesse com todos que a gente convive. Muitos conflitos. Os muitos conflitos com muitos espíritos que a gente vai conviver na encarnação. Então, Deus, na sua sabedoria infinita aí, ele falou, não dá, os caras não vão dar conta não, ainda não. Então, tira, dá um esquecimento do passado. E eu fico até muito preocupado quando eu vejo muitos movimentos para tentar descobrir o que foi no passado, né? Então, por exemplo, as terapias de vidas passadas, eu sempre vi isso com olhos muito preocupantes, porque infelizmente nem sempre é levado a sério num tratamento. Diferente de quando a pessoa tem um trauma realmente e precisa ser sanado nessa encarnação. Mas as pessoas vão lá para fazer aquilo para curiosidade, para saber o que foi, o que não foi. Ah, mas o que, que eu fui, o que, que eu não fui? Isso é bobagem, gente. Se Deus quisesse que a gente tivesse lembrança disso, a gente teria. Como a gente não tem, não força a barra. Viva o seu psiquismo real, agora, o que você está vivendo no seu dia a dia, do jeito que é, com o pacote completo dele. Nós não temos que nos ater a essas lembranças agora na encarnação, porque se a gente se prender nelas, a gente não progride, a gente estaciona, a gente vai enfiar âncoras nesses pontos e não consegue ir para frente. Então, é um assunto extremamente importante, Eu me preocupo muito com esse assunto e tenho lido bastante coisa sobre isso, pensado muito sobre isso, porque eu acho que a parte essencial da evolução espiritual é quando eu consigo colocar na minha frente, eu adotar a responsabilidade sobre a evolução psíquica do meu espírito. Porque a partir do momento, e isso não é egoísmo de forma nenhuma, que eu começo a cuidar da evolução psíquica do meu espírito, eu me torno melhor para os outros que eu convivo. É natural isso. Então, muito bom. Então, enquanto eu dou a sequência, se você quiser ir digitando, aí fica mais fácil. Então, com esse começo, muito bom, excelente. E uma das razões de eu fazer esse comentário, trazer alguns links, frases de alguns cientistas, pessoas reconhecidas e renomadas, é mostrar que a doutrina espírita é uma doutrina aberta à ciência, à filosofia, esperando contribuição de todos os lados. Muito bem, e com esse pensamento, com esse sentimento, vamos lembrar que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. E vamos, por isso mesmo, difundir o estudo dentro da casa espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes, sem dúvida, mas não bastam. Fundamental é desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espírita. Não existe professor de espiritismo. Todos nós estamos aprendendo. Tem aqueles com um pouco mais de experiência, mas professor, catedrático, isso não existe. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. E antes que passemos à prece, a Inês nos deu aqui um convite aos jovens de toda a região que estejam nos ouvindo, e até fazemos um convite a esse pessoal aqui do 36º Comecelesp, que venham no próximo programa falar aqui, expor o trabalho que estão fazendo e que farão em breve. Então eu vou ler aqui um convite aos jovens das Mocidades Espíritas. Nos dias 22 e 23 de julho, sábado e domingo, em Santa Bárbara do Oeste, ocorrerá o 36º Comecelesp. O que é Comecelesp? Confraternização das Mocidades Espíritas do Centro-Leste de São Paulo. O contato é Marcos Rosa, pelo telefone 99412-4551 ou pelo Facebook, facebook.com/mocidade espírita de Santa Bárbara. Marcar para o próximo domingo e eles virão aqui. Então está sendo feito o convite novamente a todos os jovens que estão nos ouvindo, 22 e 23 de julho, 36º Comecelesp. Contato Marcos Rosa, 99412-4551 ou facebook.com/mocidadesbo/mocidade espírita de Santa Bárbara. Muito bem, pedimos agora ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Capítulo 145, com o título Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Marcos capítulo 8, versículo 11. No Espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados, quase que invariavelmente, em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Em vez disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica, resoluto, que não foste designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à Terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Uma vida de vida em abundância é uma vida que aprendeu, assimilou e pura e simplesmente retrata em si aquilo que assimilou acerca de Jesus. E você observa que essa questão das provas, elas estão constantemente em todos os tempos. Aquelas criaturas que nunca moveram uma palha no sentido do seu esforço para entender, para compreender, para desenvolver, elas são as primeiras a pedir fenômeno, provas, né? E quando a gente se volta ou dá essa atenção a essa criatura, nós estamos jogando o nosso tempo fora e dando pérola aos porcos. E inclusive seria um absurdo se Deus pede a alguns que através do estudo, através do desenvolvimento, através da fraternidade, através da ação contínua, desenvolvam as suas sensibilidades, seria uma injustiça ele conceder a outros fenômenos rápidos, é onde pudesse mudar formas de pensar. Seria ele alimentar a preguiça. É como se uma casa espírita exigisse ou reclamasse que seu mentor espiritual há 5 anos não se manifesta para dar mensagens de apoio, de ânimo, de estímulo. Ao passo que a sua biblioteca contém 2.000 unidades de livros, cada uma aí com 180 mensagens espirituais, e ninguém se dispôs a compulsar aquelas obras. Então seria uma fábrica de preguiçosos, uma fábrica de inativos. Então a lição é muito clara e você vê que não é um fato novo. Já desde a antiguidade, os preguiçosos, os imaturos, os despreparados querem sempre uma prova do céu que lhes atinja os olhos, os órgãos dos sentidos e não a alma. Sabe, Luiz, eu sou meio agressivo no comentário desse texto. Normalmente essas pessoas são muito orgulhosas e vaidosas. Elas se colocam no centro do mundo. Então elas falam assim: bom, se Deus realmente existe, prove. Ele é maior do que Deus. Ele quer que o mundo gire em torno dele. Ele não quer girar em torno de Deus. Tem uma frase de Paulo na resposta à pergunta 1009 do Livro dos Espíritos: gravitar para a unidade divina. Ou seja, somos astros gravitando em torno de Deus. Todos nós. Deus não gravita em nossa volta. Deus está ali nos iluminando como um sol. Deus está ali irradiando a sua energia, suas luzes para todos nós. Só que tem alguns que estão de costas para esse sol, né? Como se estivessem eclipsando a luz que vem de Deus. E aí eles querem, cadê Deus? Mas não olham para trás, não olham para o lado, porque se eles fizerem esse movimento, a luz vai abrir a mente deles. E muitas vezes eles vão ver a preguiça que os acomete e, com isso, o tempo que perderam na busca da própria evolução psíquica. Estamos aqui para evoluir um espírito psiquicamente imortal. E é na conquista dessas novas evoluções psíquicas que trabalhamos diariamente. Se eu não quero entender a existência de um Deus, o que me resta? Uma vida da matéria? E a matéria é transitória. E é tão transitória que a morte vem para todos. E na morte nada levamos. A única coisa que levamos são as conquistas psíquicas desenvolvidas durante a encarnação. Então, se eu tenho dinheiro, o que eu fiz com aquele dinheiro para me alavancar para a minha evolução? Se eu não tenho dinheiro, o que eu fiz não tendo dinheiro para me alavancar a encarnação? E assim por diante. Então, nós temos que entender que Deus, como o Luiz bem falou, ele não pode ser diferente para cada espírito. E se ele não se manifesta, muitas vezes, de uma forma clara, nem para aqueles mais dedicados na sua busca espiritual, por que ele vai aparecer para aquele que só está fazendo assim? Existe mesmo? Duvido. Ele vai aparecer para quê? Rebelde. Rebelde sem causa ainda, né? Então, que a gente possa realmente refletir o que estamos fazendo no mundo e qual é a nossa parcela de responsabilidade nesse mundo. É muito interessante a gente ouvir tanto o comentário do Luiz como do Alan, que você, a partir daí, você fica muito bem embasado para compreender. E o Luiz e o Alan estão me ensinando a ter uma visão prática de alguma coisa assim. A sensação que dá é que uma criança de 6 anos de idade, 5 anos, que ainda não soubesse escrever corretamente o nome, que ainda não soubesse somar os números, dividir, multiplicar, ele chegasse para um professor de uma universidade e falasse: eu quero que você me prove que na realidade 5 mais 5 é 10. Qual a visão, que pensamento teria esse professor da faculdade? E eu falar: meu pequenino, começa a estudar, começa a entrar na escola, começa a fazer as lições de casa. Vai no beabá. Você está no beabá. Você vai ver que, à medida que os anos, que você for aprendendo, se formando nisso, naquilo, você vai entender lá na frente o que eu estou dizendo. Então, essa exigência de alguém que fala, eu quero que me prove, é essa criança que por acaso parou dentro de uma universidade e está fazendo questionamentos. E essas pessoas que, em geral, fazem isso, elas brigam ou elas lutam pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais. Elas estão em contato e valorizam muito aquilo que se toca. E todo mundo recebe mensagem pelo Zap. Acho que todo mundo recebeu. Tem uma mensagenzinha simplesinha que eu recebi, que é muito interessante, que ele fala assim: nascemos, não sei se vocês já viram, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio brigamos por algo que não trouxemos e não levaremos. Cultivar o tesouro que a traça não rói. Quer dizer, você vem aqui, briga por um monte de coisa que não vai valer a pena você nada. Brigar. Então, que fique esse ensinamento, essa instrução, e que a gente possa refletir nesses maravilhosos ensinamentos aqui. Geraldo, só um exemplo prático de tudo isso que nós falamos. O cara não paga os impostos da prefeitura, aí bota esse dinheiro numa poupança. Passam-se 5, 10 anos, daqui a pouco a prefeitura dá lá um perdão de dívida e ele, com o dinheiro que botou na poupança, ele paga aqueles impostos e ainda sobra metade. É um artifício que muitos economistas usam. Por quê? Por causa do premiar aquele que não cumpriu suas obrigações. Mas saiba que a semana eu estava... Eu estava escutando A Hora do Brasil, de vez em quando eu estou no carro nesse horário, e eu gosto de escutar, você vê algumas coisas que estão acontecendo lá, né? Por sinal, devia ser um hábito de todo mundo, porque ali tem muitas visões do judiciário, do legislativo, do executivo, e eles estão pleiteando uma mudança de lei para justamente não ter mais esse tipo de renegociação. Esses famosos refis, isso, né? Porque é um refinanciamento de uma coisa que você devia, mas sem juros, sem nada, quer dizer, você premiou aquele que não pagou e puniu aquele que pagou, porque ao mesmo tempo aquele que pagou, então ele fez errado. É o que eu te falei, guardou na poupança e sobrou. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados, que ao longo do ano se processa sob a direção da Isabel Bueno Quirino. Lembrar da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711 e Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 3 minutos. Estamos preparados para começar o segundo bloco, o bloco principal do programa Visão Espírita, que é o estudo das obras de Allan Kardec. Já viemos Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, e desta vez estamos lendo o livro A Gênese, que veio a público no ano de 1868 em Paris. E estamos aqui no capítulo 17, sobre predições do Evangelho. E você percebe, você que está nos acompanhando, que Kardec elenca uma sequência grande de fatos, de situações, em que fica, em alguns de maneira muito clara, outros não muito claro, mas que o tempo inteiro Jesus tinha essas predições. Ele falava do futuro, ele fazia um link entre o futuro e o presente. Ele previa o que ia acontecer, utilizando o que o povo conhecia, porque naquela época a maioria do povo era de origem fora da cidade, vivia nos campos. Então a realidade deles eram as plantações, era a vida no mundo com bois, do campo. No campo, né? E aqui, nesse capítulo, eu li com cuidado, ele fala a parábola dos vinhateiros homicidas. É interessante o texto, mais interessante que eu acho é o comentário do Kardec, que ele aborda nuances muito interessantes. Essa está inserida dentro dessas predições que era comum na vida de Jesus. A parábola dos vinhateiros, é um lugar onde se cultiva a uva. E eu vou ler só o comecinho e depois a gente fala. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma sebe. Sebe são aquelas plantas que têm espinhos que funcionam como uma proteção, uma cerca. Cerca viva. E cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros, as pessoas que cultivam o vinho, e partiu para uma terra distante. Percebe que é uma parábola, é uma história, né? Estando próximo o tempo dos frutos, enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher o fruto de sua vinha. Mas esses servidores foram mortos. Depois ele enviou o próprio filho e, embora tivesse num primeiro momento um certo respeito, morreu também. E aí ele fala assim: quando o dono da vinha vier, como tratará os vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entreguem os frutos na estação própria. Primeiro, Jesus falava uma linguagem da época, uma linguagem comum. Então ele adaptou um grande ensinamento à realidade daquele povo. E aí vem uma explicação de Kardec, depois o Luiz fala, o Alain e a gente fala também, e que o Kardec, certamente ele deve ter lido esse texto várias vezes, e ele foi alinhando essa interpretação da seguinte maneira. Agora Kardec falando: o pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros aos quais alugou sua vinha são os homens que devem ensinar e praticar a sua lei. Os servidores que lhes enviou são os profetas que fizeram perecer, morrer. Seu filho, que por fim envia, é Jesus, a quem fizeram perecer da mesma forma. E pois, como o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei? Haverá de tratá-los como trataram seus enviados, e chamará a outros que lhes prestarão melhores contas de suas propriedades e da condução de seu trabalho. Então o Kardec faz uma primeira observação para alinhar o pensamento. Então essa parábola agora fica alinhada, e aí o Kardec começa a fazer ilações. Assim tem sido com os escribas, príncipes dos sacerdotes e fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir conta a cada um daquilo que fez de sua doutrina. Ele retirará a autoridade a quem dela houver abusado. Isso parece ser uma lei constante na evolução dos povos. Mais adiante, depois de 18 séculos, a humanidade, tendo chegado à idade viril, estará madura para compreender aquilo que o Cristo apenas tratou de leve. Então lá atrás, há 2000 anos atrás, também inserido nessa parábola dos vinhateiros e várias outras parábolas, Jesus iniciou um ensinamento, e nesse pouco ele quase que não foi entendido quase nada, e ainda o mataram. E ora, qual o resultado que chegará esse povo quando receber essa nova revelação? E aí ele fala assim: para receber essa nova revelação, teve um tempo em que deveria ter sido usado a favor da humanidade. Mas ele fala que o que fizeram com a lei de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, ele resume: a indiferença sucedeu à fé, e a incredulidade erigiu-se em doutrina. Foi o que aconteceu com os grandes líderes que usaram esses ensinamentos do ano que Jesus esteve aqui até o ano de 1850. Porém, se alguma das palavras do Cristo são veladas sob alegoria, ele é claro e explícito e sem ambiguidade no que concerne a regra de procedimento. Quer dizer, O que você fez, você vai receber de volta. Isso é uma regra. Isso, ele é claro, fica muito claro. É a regra de conduta, as relações de homem para homem. O que fizeram das suas máximas de caridade, amor e tolerância? Das recomendações que fez a seus apóstolos de converter os homens pela doçura e pela persuasão? A única coisa que não houve do século I ao século XIX não foi doçura. Todos os grandes líderes religiosos utilizaram a força. E Jesus pediu que convertesse pela doçura e pela persuasão. Da simplicidade, da humildade, do desinteresse de todas as virtudes. Isso foi o que ele ensinou. E em seu nome, os homens reciprocamente se lançaram anátema. Quer dizer, um criticou o outro, um agrediu o outro, um se tornou contra o outro. Esganaram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Então olha a confusão que foi criada pelo orgulho e pela vaidade. E aí ele vai adiante e ele diz o seguinte: que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes, fez, já que ele fez a sua entrada em Jerusalém montado numa jumenta. Quer dizer, é o contraponto de tudo isso que se divulga como religiosidade hoje. Então esse é um texto que o Kardec traz, embutido dentro dessa predestinação, dessa predição de Jesus, que ao mesmo tempo que ele ensina, ele prevê o que vai acontecer. Então gostaria de ouvir o Luiz, o Alain, sobre isso. Então você vê, a vinha, aí é tudo simbólico, né? A vinha é a terra, é o planeta. Os vinhateiros são aqueles responsáveis por divulgar e fazer com que as leis de Deus pudessem ser implantadas na terra, que são os representantes das religiões. Nós vimos a primeira revelação que veio através de Moisés, e eu diria que talvez tenha sido aquela que cumpriu a sua finalidade, embora tenha implantado uma ideia de um Deus rancoroso, um Deus vingativo, né? Posteriormente veio Jesus, que também deixou a sua ideia, deixou as suas leis, e as religiões que haviam ancoradas em Moisés, que era o judaísmo, tinham sido avisadas que essa segunda revelação viria, e tinham sido anunciadas a forma como ela chegaria, e tudo se processou da forma como foi anunciada, e no entanto o judaísmo não aceitou Jesus. Jesus teve que criar o cristianismo para dar continuidade ao seu pensamento. E você veja o prejuízo que isso dá. O judaísmo já tinha toda uma estrutura, já tinha toda uma gama de criaturas que seguia o judaísmo, e Jesus então já partiria de um patamar alto, de um patamar estabelecido. Ele teve que começar tudo de novo, teve que começar do zero. Então, posteriormente, as religiões distorceram tudo o que Jesus fez, de novo, os vinhateiros, eliminando tudo o que fora feito por Deus, e posteriormente, por volta de 1847, chega a terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador, que também foi anunciado por Jesus, e tudo aconteceu da forma como Jesus prenunciou. O Espiritismo, ele está nessa fase. Ele está nessa fase de execução, na responsabilidade que todos nós temos da difusão dessa verdade, da difusão dessas leis. Por quê? Porque as leis dos homens estão tomando conta. Acabávamos de discutir uma coisa que, se nós ficarmos quietos, a coisa vai ser avassaladora, e a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não temos que ter preocupação com a nossa pele. Nós temos que ter preocupação com que a verdade se restabeleça. É obrigação nossa. Então nós temos que colocar a candeia acima do alqueire para que todos vejam. E essa mensagem, essas leis que Jesus nos traz através dessas revelações, a nossa obrigação é divulgá-las e colocá-las num patamar alto para que a humanidade conheça. E nós, esses responsáveis por essa divulgação da terceira revelação, nós seremos considerados os vinhateiros dessa terceira revelação. E depende de nós. Se nós não cumprirmos essa nossa tarefa de cumprir aquilo que Deus espera de nós e nos colocou como responsabilidade, sem sombra de dúvida, nós faremos a mesma coisa que as duas outras revelações fizeram. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então nós temos por obrigação, e nós não podemos mudar o foco. E você vê que de novo o poder, a autoridade, uma série de coisas nos tentando, né? Que você busque uma evidência entre os povos, entre as pessoas, autoridade, vaidade, uma série de coisas, esquecendo da nossa tarefa, divulgar a lei de Deus. Esse é um assunto profundo, Geraldo. Esse é um assunto aqui que desde a hora que você começou a ler aqui, eu fui longe aqui, né? Hoje o programa está de alto nível, né? Eu não sei nem se eu estou preparado para tudo isso, meu amigo. É interessante que no Livro dos Espíritos, quando Kardec lançou ele pela primeira vez, ele tinha um desenho de uma vinha, de uma parreirinha, de uma uva, né? Ele, esse é o símbolo, inclusive, que é utilizado pelo Kardec. Veja como esse assunto é essencial. Por que Kardec colocou aquele desenho daquela vinha, daquela parreirinha, no Livro dos Espíritos, né? E agora nós estamos falando da parábola dos vinhateiros homicidas. Seria talvez o contraponto do que ele pensava quando publicou o Livro dos Espíritos. Jesus, se a gente parar para pensar, inclusive nas falas dos próprios profetas, ele veio principalmente para combater a hipocrisia. Tanto é que é uma das únicas palavras que ele adverte: raça de víboras, de hipócritas. Né? Ele queria combater a hipocrisia, ele queria a sinceridade. Porque viver hipocritamente é uma vida muito menor, né? Nós temos que ser transparentes. O meu pai, ele me falava assim: filho, seja verdadeiro. Não tenha segredos com ninguém. Isso te aprisiona. Seja sincero. E eu era sonâmbulo até os 15, 16 anos, e eu levantava e meu pai e minha mãe me perguntavam qualquer coisa, eu respondia. Então eu aprendi desde cedo a não ter mais segredo, porque se eu tivesse segredo, eles iam descobrir a hora que eu dormisse. Então eu levantava, sentava, e minha mãe perguntava onde eu tinha ido, para ver. Na verdade, no começo, eu acredito que minha mãe e meu pai sempre foram muito respeitosos da minha individualidade, mas eles queriam mais checar que estado que eu estava, se eu estava dormindo ou estava acordado. Então eles perguntavam algumas coisas assim. E daí minha mãe falou: ah, então você foi lá, não sei na onde, ontem? Ué, como que a senhora sabe? Eu não contei para a senhora. Não, contou. Você levantou, veio aqui na sala e contou para nós. Então eu aprendi a não ter segredos. E não ter segredos te liberta. Sabe, não ter segredos é se posicionar, como o Luiz falou. Tem hora que você vai falar coisas, veja bem, não é uma sinceridade profunda, porque senão você se torna aquele cara extremamente difícil de conviver, né? É ser verdadeiro, mas com educação. A franqueza áspera é ruim. Então é você ser sincero. Meu amigo, você gostou do que eu fiz? Ah, não gostei. Por que não? Você tem que ter um motivo. Aí você explica pro amigo. Aí talvez o amigo deixe ser seu amigo. Então ele realmente não era seu amigo. Porque se ele fosse seu amigo, ele perguntou para você querendo receber sua opinião. né? Eu acho que assim, por exemplo, entre nós três aqui, nós sempre gozamos de muita sinceridade um com o outro. E nem por isso deixamos de nos respeitar e aprender um com o outro. Então, eu acho que quando você pensa numa parábola dessa aqui, que você traz essa lição para a lição perene, né? Porque nós vamos ler aqui em passagens anteriores que as lições do Cristo não passarão, né? Mas por que não passarão? Porque elas são a verdadeira vivência de cada um de nós no mundo, né? É o caminho natural para a evolução. Nós temos que adotar esse caminho, né? Então, como eu posso adotar esse caminho? Como eu posso realmente ser o vinhateiro que leva frutos, que leva as potências de Deus na vida, né? Eu tenho feito uma palestra agora que eu falo assim que nós somos criados por Deus. Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode criar o imperfeito. Então ele dá para nós todas as suas potências, que nem um saquinho de sementes. Ele fala assim, está aqui todas as potências da perfeição. Agora você vai encarnar necessárias vezes para frutificar todas essas potências. Quando você frutificar todas elas, você já não precisa mais reencarnar. Você vai trabalhar comigo em outras áreas da criação. Mas até lá você precisa frutificar as potências divinas. Trabalhe arduamente no seu solo. Prepare, plante, deixe germinar, adube, regue, deixe a árvore crescer. A nossa missão é distribuir frutos de amor, de paz, de estabelecer no mundo uma harmonia. Então, que a gente aprenda a plantar e a cuidar do nosso plantio. Lembrando mais uma vez, o desenho inicial do Livro dos Espíritos é uma parreira de uva. O que simboliza isso? Pensem nisso. Leve para a lição para casa. Pense por que uma parreira de uva. E só para finalizar aqui nas conclusões do Kardec, entre muitos ensinamentos, ele diz que ainda incensamos o bezerro de ouro. Quer dizer, com todos os ensinamentos, com todas as instruções, com todos os grandes líderes, os mensageiros, vira e mexe, o homem mostra que valoriza mais o bezerro de ouro do que os seus grandes ensinamentos. E em alguns momentos, como diz Kardec, Jesus era muito claro: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quer dizer, a todo momento ele dá sinais. E a gente ouve às vezes de outras pessoas falar assim, né, com todo respeito: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E outro dia um companheiro, né, respeitosamente, falou: Jesus vai voltar para mim. Eu falei: eu acho que ele já veio. Não, ele vai voltar de novo. Mas eu acho que ele já veio de novo. Eu acredito que ele não venha de corpo e reencarnar entre nós. Eu acho que ele veio e ficou. De forma espiritual, de forma mental, de forma psíquica, com todos esses ensinamentos que temos nas mãos. Nós temos muito material para estudar, muito material para refletir. Se isso não bastasse, toda a doutrina evangélica que ele nos trouxe, ele enviou Francisco de Assis, grandes líderes, enviou um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma irmã Dulce, Ivone Pereira, grandes líderes no Oriente. Ele enviou, a todo momento são constantes avisos e ensinamentos. E mesmo assim, a gente incensa o bezerro de ouro. Que isso sirva para refletir. O que estamos buscando? Não dá para servir a Deus e a Mamom. E um dia eu li em algum lugar, num livro, que dizia: o que vindes aqui fazer? Que isso fique para a nossa reflexão. Muito bem, meus amigos, são Geraldo, 10 horas. Eu quero só fazer um comentário de um texto que foi publicado pela Exame e circula aí pela internet. Eles fizeram uma análise das psicografias do Chico. Opa. Através da inteligência artificial. Então pegaram uma quantidade de textos assinado como André Luiz, uma outra quantidade de textos assinado como Emmanuel, uma outra quantidade como Humberto de Campos. Humberto de Campos teve mais dificuldade porque a quantidade disponível era pequena, então a amostragem não foi muito legal. Mas eles chegaram à conclusão seguinte, por exemplo, eles pegaram textos de Paulo Coelho e aí através da inteligência artificial e desse método Deep Sleeping, eles chegaram à conclusão que a inteligência artificial do Paulo Coelho, quer dizer, é o escritor em vida escrevendo, ela continha 10% de erros sobre o estilo de todas as obras. A do Emmanuel continha 10% e a do André Luiz 22%. Então, mostrando o seguinte, seria incapaz o Chico representar pessoalmente os três estilos de forma diferente, mostrando que em cada trecho, em cada autor, o Chico incorporava a personalidade comunicante. Então isso é uma das provas assim, científicas mais contundentes dos trechos espíritas psicografados. E esse texto está onde, Luiz? Pra gente... Isso aqui está na revista Exame. Eu posso te mandar, eu peguei o link agora que me mandaram. E eu vou passar para você e para o Alan. Mas muito zap. Interessante. Olha que interessante. E isso, a própria doutrina diz que o médium tem interferência na comunicação. Então você vê, o Paulo Coelho transmitindo ideias próprias deu 10% de erro. O André... Erro assim, ele fugiu um pouco ao habitual dele. Isso. Quer dizer, o próprio autor não conserva o mesmo estilo mantém. Sempre. E isso foi mais ou menos igual com Emmanuel, com o André Luiz, um pouco diferente. Talvez faltasse um pouco de isso, sintonia Emmanuel mais. Emmanuel um pouquinho mais, o André Luiz um pouco mais. E o Humberto de Campos, por ser poucos trechos foi pouco avaliado, né? Foi pouco avaliado, deu assim uma distorção. Aí eles pegaram, misturaram os textos de Emmanuel, de André Luiz, para ver, constatou que é altíssimo erro. Deu lá 70%. Mostrando que eram estilos completamente diferentes um do outro. Então ele diz o seguinte, que se o Chico tivesse escrito pela sua cabeça os três estilos, ele estaria capacitado a assumir qualquer cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque ele seria um gênio. Quer dizer, cientificamente fica reconhecido que ele incorporou uma outra personalidade. Exatamente. Nossa, que fantástico, é muito que legal interessante. Esse trecho, é muito legal. E eu vou encaminhar para vocês. Me encaminhe, por favor. Olha, isso é uma coisa muito legal para a gente ouvir, meditar. E você que está nos ouvindo aí, pergunte, questione. Olha como é interessante o Espiritismo aberto à ciência, assimilando tudo isso. Muito bom. Vamos lembrar, são 10 horas e 27 minutos, que o nosso programa vive também da sua ajuda. Que está ouvindo, que pode contribuir com um depósito identificado numa dessas contas bancárias. Sempre falamos... De e-mail, né? Das contas bancárias do Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0, que é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, a conta de preferência. Agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. E outras duas contas do Banco do Brasil e do Banco Itaú, do Luiz Pessoa, de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Você já conseguiu colocar todos aqueles textos que você tinha se proposto aí, Alan? Já está publicado, já. O seu, inclusive. O meu também. Lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade. E essa é sua homenagem, tá, Geraldo? Tá fazendo em minha homenagem aqui, muito obrigado. com essa maravilhosa música que deixa o ambiente repleto de energias agradáveis, que nos permitem entrar em contato com os bons amigos que nos assistem, e que você também que esteja nos ouvindo, que também tenha recebido essa energia tão agradável, tão boa, que o nosso programa procura desenvolver e dividir com vocês. Agora o Alan queria fazer um pronunciamento e depois o Luiz. Nós sempre abrimos, né, o nosso Face para você mandar o seu questionamento, a sua pergunta. E hoje nós temos aqui o César Pires. Ele nos encaminhou um link de uma palestra de revelações do Chico Xavier, do Geraldo Lemos. E ele pergunta se a gente tem conhecimento dessa palestra e se a gente poderia falar algo sobre isso. Você gostaria de falar, Luiz? Sim, sim. Até porque eu fui convidado para assistir o lançamento desse filme que foi lançado com esse depoimento do Chico Xavier. E na ocasião, inclusive, eu convidei o Alan, e o Alan tinha disponibilidade, foi junto comigo. Então foi uma oportunidade muito boa de a gente conhecer algo que estava sendo lançado. Mas fizemos a nossa análise à luz da doutrina espírita. O Kardec, ele lançou um artigo que todo espírita deveria de ler. Esse artigo está na introdução e no primeiro capítulo da Gênese. E ali ele especifica, assim, a base da doutrina espírita. Caráter da revelação. Exatamente, o caráter da revelação espírita. E ele fala basicamente exatamente o seguinte: concordância e generalidade dos espíritos sobre as afirmações do plano espiritual. Então ele diz o seguinte, que a base da sua doutrina, o fundamento, é o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos foi construído com essa metodologia, a generalidade e concordância dos espíritos. O que, que vem a ser isso? Espíritos que, numa generalidade de assuntos, já haviam demonstrado a sua sabedoria, foram convidados a opinar sobre as questões que ele fez para compor o Livro dos Espíritos. As respostas coincidentes dessas questões fizeram parte do Livro dos Espíritos. E ele fez questão, inclusive, de colocar respostas que os espíritos se dividiram. E ele mostrando as duas visões. Então, por exemplo, quando alguém vai fazer uma palestra na sua casa espírita e diz que o espírito surgiu lá do vegetal, passou pelo animal, ele está dando uma desinformação. Porque isso é uma parte da informação. A outra informação é que outros espíritos julgaram que a gênese espiritual não saía lá no reino vegetal e daí por diante, mas sim quando o desenvolvimento anímico criou condições da manifestação da razão. Então os espíritos não foram coincidentes nisso, e Kardec coloca as duas hipóteses, né? Então Kardec coloca exatamente o seguinte: o Livro dos Espíritos é a base. Tudo aquilo que coincide ou que concorda com o Livro dos Espíritos é apoio. Então, por exemplo, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese segundo o Espiritismo. São obras que ele produziu, não conforme o Livro dos Espíritos, mas em concordância com o Livro dos Espíritos. Quer dizer, essas obras, elas não contêm nada que destoe daquilo que é dito no Livro dos Espíritos. Então, Kardec teve um cuidado danado exatamente para nos mostrar que qualquer verdade, ela tem que ser introduzida ao longo do tempo através de consulta a diversos médiuns e espíritos diferentes. Então, quando eles forem coincidentes, nós podemos dizer que isso é a opinião do Espiritismo. Essa manifestação que foi dada foi pelo Chico, uma manifestação isolada, né, de que ele teria sido, e nós conhecemos o Chico. Às vezes o Chico levava coisas assim a um nível que era de se ter uma certo cuidado, né? Porque são coisas místicas, às vezes coisas que não podemos levar a ferro e fogo. Então ele falava a respeito do final dos tempos, caso a humanidade não entre na linha. Né? Então, isso aí é uma informação dada pelo Chico. Você acha que seria uma opinião particular dele? Opinião pessoal do Chico. É uma revelação dele, experiência pessoal, que teria que ser corroborada por outros. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, aquele artigo que escrevi, Deus meu, por que me desamparaste? Eu cataloguei 6 autores espíritas, inclusive Kardec, que falam sobre o assunto. 6 autores com 6 opiniões diferentes. Então você não pode dizer que o espiritismo tem um pensamento sobre aquilo. Por quê? Porque são 6 opiniões diferentes. Não existe uma concordância dos espíritos sobre esse assunto. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? É um assunto que é místico, é um assunto que tem que ser visto com muita cautela, né? Como uma porção de coisas, se você vê um livro do Geraldo Lemos, do Baccelli, escrevendo sobre o desencarne do Chico, é uma coisa assim que, né, é fantasiosa, né? A gravidez no mundo espiritual, entende? Quer dizer, então são coisas que eles têm todo o direito de escrever. Agora, nós, como juízos que nós temos pela codificação, a gente tem que ver com muita cautela, né? Eu tem partido um outro ponto ainda. Kardec não publicou isso. Chico não publicou isso. Ele comentou a pé do ouvido uma opinião particular. Isso é uma coisa muito delicada, porque ele podia ter um ponto de vista e de noite ou no outro dia o Emmanuel falar para ele assim: olha, não foi bem assim. E aí ele não corrigiu mais aquilo e aí aquilo muito ficou bem colocado, jeito, Alain. Entendeu? Ele não publicou isso. Não foi publicado. E assim como isso, tem milhares de outras informações de neguinho que ficava lá no pé do ouvido do Chico e publica. Então a gente tem que ver com muita calma. Muito pé no chão. Uma visão que eu tenho aqui, até corroborar. O nome desse aí é Data Limite. Data Limite. Uma colocação que eu gosto de ter é assim: eu tive uma pequena convivência com o Chico Xavier e, assim, com certeza, talvez tenha sido o maior missionário que esteve no Brasil, um dos maiores do mundo. Tudo o que ele fez, ou quase tudo dentro da área mediúnica, foi relevante para a história do espiritismo, fantástico. Agora, não podemos, por essa razão, fazer o endeusamento do Chico Xavier. Na minha época, falava-se de uma maneira até um tanto pejorativa, que eu não gostava muito, mas, assim, nesse momento cabe, falei, tem um grupo dos chiquistas, os indivíduos que endeusam o Chico. Evidente que ele estava num patamar muito acima de todos nós, mas era um homem. Era um ser humano como todos nós, que num ou noutro momento, de repente, ele poderia emitir uma opinião, e aquela opinião seria pessoal do ser humano Chico. Um exemplo que tem no filme Chico Xavier, em que o filme é muito interessante, e deixa entrever no momento em que o Chico coloca a peruca, que ele decidiu usar a peruca. O Emmanuel fala: por que você está fazendo isso? Ele fala: porque eu acho melhor. E o Emmanuel faz um ar assim, fala assim: mas não precisa disso. Mas eu decidi, eu vou fazer. Não se meta na minha vida. Mais ou menos então, assim, ficou muito claro naquele momento que ele era um homem. Ele tinha os seus desejos, ele tinha suas vontades, tinha suas opiniões próprias, e ele resolveu usar a peruca. O Emmanuel falou: eu não acho isso interessante, mas você quer, você usa. E nesse ponto, quem pisou na bola foi Emmanuel, porque ele era livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Não, mas deixar claro que ele tinha opiniões próprias. Isso. Em alguns momentos, ele se posicionava. E não é porque ele se posicionou que é uma verdade inconteste. Eu acho que tudo na vida, tudo tem que ser avaliado, tem que ser estudado. Outra passagem, Geraldo, no avião, quando ele sente medo, que o Emmanuel diz assim: ô, meu, toma vergonha na cara. Morra com educação. Ele diz: não, eu tô com medo, né? Por exemplo, nós temos aqui grandes filósofos, o Pondé, o Mário Sérgio Cortella. Não é por serem grandes filósofos que eles são perfeitos. Eventualmente, eles podem cometer um erro em suas definições, em suas falas, e que posteriormente eles corrigem. Então, esse vídeo, Data Limite, como o Luiz e o Alan falaram, tem que ser visto sim, tem que ser olhado sim, mas com a luz da razão e com a cautela sempre necessário e entender que o Espiritismo é o livro dos Espíritos. Tudo o mais que aconteceu foram contribuições. É isso? Muito bem, 10 horas e 42 minutos. E vamos aqui começar rapidamente esse livro, A Oratória a Serviço do Espiritismo, que é o quinto livro da coleção da Terezinha Oliveira. E estamos falando sobre características dos oradores, e que você que vai ouvir uma palestra tem que ter esse discernimento e essa crítica e essa percepção de quem vai falar. E hoje ele fala qual deve ser o comportamento do orador ante o público. E ele, eu vou falar algum, vou fazer pequenas leituras, Luiz e Alan fazem os comentários. Fisicamente, o aspecto externo do expositor influi muito sobre o público que o vai ouvir. Uma aparência pessoal satisfatória e atitudes físicas adequadas levam o público a ver no expositor alguém equilibrado e que sabe se conduzir bem. Alguém que, por isso mesmo, talvez lhe possa passar uma boa orientação de vida e ficará numa predisposição favorável para aceitar a sua mensagem. É uma coisa comum, né? Você não aparecer por extremos. Né? Você se vestir de uma forma comum, a sua aparência é natural. Alan, para você, higiene e vestuário. Um aspecto saudável e limpo, uma indumentária discreta, correta e agradável aos olhos, induz a ideia de que o expositor tem senso de autorrespeito e uma personalidade equilibrada. É, eu comentei hoje com o Luiz que eu estou lá querendo escrever umas coisas lá no meu escritório, mas estava com muita coisa bagunçada. Eu não consigo escrever na bagunça. Então ontem eu passei 6 horas organizando a minha bagunça, porque na realidade eu quero organizar o externo para poder escrever. Como que um palestrante desleixado, né, arrumado de qualquer jeito, ele pode passar uma ideia que organize, que ajude, que auxilie, se ele não está mostrando no seu comportamento? Ainda mais, eu estou lendo um livro de Armesto. Armesto é um historiador francês, que ele está falando assim, a verdade, uma história. Ele conta uma história da verdade. E ali naquele livro ele defende de uma forma que eu já defendi anteriormente, eu fiquei muito contente em encontrar, que ele fala que a verdade é um sentimento. Ou seja, você consegue passar, não nas palavras, não só no comportamento, mas em todo o seu ser, você passa uma informação e a pessoa só compra aquela verdade ou aquilo como verdade se ela sentir que deve. Então, como que você deve estar vestido para passar uma verdade? Do jeito que ela te aceite, de uma forma que passe natural, um sentimento por ela de uma forma natural. É, uma vez a minha filha foi assistir uma orientação religiosa sobre determinado assunto, e a pessoa que foi instruí-la estava com cheiro de pinga. Nossa. Quer dizer, então, não é o... Não dá certo, né? Não dá certo. E aí a Terezinha fala, você que vai fazer a palestra, que vai fazer a exposição, você evite. Então ela cita coisas que você deve evitar. Posições esquisitas e desajeitadas. É até engraçado, né? É, mas tem que falar, Geraldo. Mãos nos bolsos, apoio numa das pernas, inclinação demasiada do corpo, apoiar-se demais na mesa ou na cadeira, atitudes teatrais estudadas, né? Passa uma ideia meio de falsidade. Ficar andando de cá para lá, que cansa o auditório, ficar manuseando objetos, papéis, brincando com óculos, etc., distrai a atenção do público do que está sendo dito. O que você tem a dizer, Luiz? Existe, inclusive, um artigo sobre isso. O expositor espírita ele tem que falar de uma forma espontânea natural. E natural. Quando você fica estudando os gestos, etc., você não se foca na mensagem. Não é espontâneo. Você está tão preocupado com a teatralização. Exatamente. Teatro, né? Exatamente. Então você está dando foco no estilo e está esquecendo do recado. Você sabe que eu lembro de um palestrante, Geraldo, o Luiz também vai lembrar dele. No meio da palestra, ele fazia como se ele estivesse falando com o mentor espiritual dele. Lembra disso? Ele olhava assim, como que é? Ah, Você quer que eu fale isso? É. Olha aqui, o meu mentor está falando para eu... Isso é um desastre. Isso é horrível. Um desastre, que vergonha. É ridículo. Agora, a Casa Espírita devia sentir vergonha. Nossa. Porque não tinha convidado mais um cara desse. Proibiu um cara desse fazer palestra. Claro. Né? Ele fala sobre a cabeça e os olhos. Os olhos, como mímica facial, exercem grande influência no trabalho do orador. Aí eu já acho interessante. Sim. O teledinamismo do olhar ajuda muito o orador a fazer com que suas palavras penetrem na mente dos ouvintes, além de mantê-los atentos. Portanto, mantenha a cabeça em posição natural e de tal modo que seus olhos possam passear por todos os ouvintes. Olhe bem para o público. Olhar e ver o público. Olhá-lo de frente, com respeito, mas sem medo. Mas não encarar demais a ninguém, nem se fixar apenas em algumas pessoas. Poderá constrangê-las ou estabelecer comunicações apenas com elas, em vez de com todos. Olhar para todos os lados da assistência. Isso é uma prática saudável, inclusive. É uma prática onde você recebe apoio. Né? Você numa palestra, existem pessoas que ficam olhando assim com aquele sorriso, quer dizer, estão bebendo o que você está falando. E aquilo é saudável. Aquilo para você é uma confirmação que você está na linha certa. E um outro detalhe também, quando você olha para o público, você pode perceber fatos desagradáveis que vão acontecer. Eu percebi, por exemplo, numa fala, que uma determinada pessoa que estava assistindo a palestra, ela estava entrando em transe. Né? Então, quando ela entrou em transe, que alguém pegou-a no colo e tirou da coisa, para mim não foi surpresa. Ao passo que se eu não tivesse percebido o que poderia acontecer, eu seria pego de surpresa. Né? Então, é uma prática muito saudável, muito recomendável, e você tem você ser a senhora do público que você está falando. Até, inclusive, para você meditar sobre o que você está falando. Sim. Existem certas coisas que você fala que você mesmo tem lá suas dúvidas e você percebe na reação das pessoas que aquilo lá não, né? Então você tem inclusive uma possibilidade de reconduzir o assunto pro... E aqui ela fala sobre a fisionomia, que o jogo da fisionomia é muito importante nas comunicações. As expressões faciais acompanham com naturalidade e reforçam os momentos que variam e se alternam. Alegria, tristeza, espanto, e você vai passando isso a quem os ouve. Agora ela fala aqui um assunto interessante sobre a atitude psicológica. O público quer ouvir. As pessoas sempre estão curiosas e desejosas de conhecer ou aprender alguma coisa para viver melhor. Por isso, qualquer que seja o gênero oratório, o orador sempre terá ouvintes para sua mensagem. O público que procura o centro está desejoso de ouvir uma boa mensagem espiritual. E nós temos a excelente doutrina espírita para lhes oferecer. Eu falaria aí que assim, infelizmente alguns palestrantes têm se especializado em levar na palestra o sensacionalismo e falar com muita propriedade do mal. E tem público para isso, né? A abelha busca o mel, o abutre a carniça, né? Então tem gente que busca carniça, isso é carniça. A gente pode falar de um problema numa palestra, mas nós temos que falar de uma solução no final. Você precisa fechar com o ensinamento que cresça, que evolua a pessoa, não que derrube a pessoa. A maioria das pessoas ali estão psiquicamente carentes. E você não pode abusar daquela carência manipulando a mente daqueles com coisas sensacionalistas que fatalmente o tornem como um guru delas. Fala assim, eu tenho a salvação. Isso é a técnica usada por muitos pastores, padres. Querem criar dependência. Criar dependência. Nós temos que fugir a criar dependentes. Nós temos que criar pessoas que busquem conhecimento. Então a palestra tem que ser esclarecedora, confortadora. Só isso. E aí ele fala de algumas características, ela fala, que são muito importantes. Do palestrante, do orador, ser natural. Né? que se levante para falar em público, torna-se nesse momento a figura principal. Não é uma questão pessoal, mas da função que se está exercendo. Quer dizer, ele é ser o mais espontâneo possível. E por essa razão, por essa naturalidade, ele acaba tendo uma ascendência sobre o público. O orador deve conquistar o auditório desde o primeiro instante, ganhar a sua confiança e estabelecer comunicação. Agora, como que se faz isso? Goste do público e demonstre-o. Quer dizer, você tem que, na hora que você está exercendo a sua fala, demonstrar esse carinho e esse respeito por cada uma das pessoas. Ou seja, ame. Ame, né? E outra coisa que é interessante, que eu acho que o Alan pode falar, o Luiz, desejar transmitir uma mensagem. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quando você deseja transmitir uma mensagem, o primeiro ponto que você faz é estudar. Não adianta desejar transmitir uma mensagem e dizer assim, ó, espíritos amigos, me ajudem aí que esse povo entenda. Dá um jeito, hein? É isso aí, né? Então, primeiramente, você estudar a forma como você vai transmitir essa mensagem, porque é responsabilidade sua a mensagem seja de uma forma dinâmica e de uma forma que atraia. Né? Você não pode usar aquela vozinha assim, prepare a voz, postura. Né? Quer dizer, então você tem que. E quando é que você consegue isso? Primeiro, quando você acredita naquilo que você está falando. Você fala com entusiasmo. Se a verdade é um sentimento, se você não tem um sentimento de verdade pelo que você fala, ninguém vai perceber. Agora, existem umas coisas, Geraldo, que aí o palestrante, aos poucos, ele vai. Às vezes a gente, quando começa a falar tal, a gente sente medo, a gente sente insegurança. Né? E aí aquilo lá te bota fora do prumo. E é uma dificuldade. Né? Agora, para combater isso, qual é o melhor remédio? Prepara bem. Vai assim na ponta da língua com que a mensagem que você pretende, porque você não leva peso na consciência. Agora, quer que isso aconteça? Vai despreparado. Leva a coisa assim meia boca, né? E isso, a minha filha fez uma prova da OAB e passou. E tem uma coisa curiosa, engraçada, é que um amigo dela falou assim, eu não vou estudar, eu vou fazer a prova na fé. Levou mó bomba. Então, levou aí na ele, fé. Aí ele chegou e falou assim, acho que é melhor estudar mesmo. Concluiu, né? Não é só na fé. Depois da palhaçada que ele fez. E outra coisa que ela cita aqui, antes de você fazer uma palestra, seria de bom alvitre fazer uma prece. Uxa. Mentalmente. Será senão, que tem alguém que não faça senão, isso? Se não ostensivamente, se você sentir que não tem clima para prece formal que você faça intimamente, e que você se ponha numa disposição mental aberto ao público. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz e Ana? Primeiro que você está sabendo que além daquilo que você guardou, existe uma série de fatores que podem predispor a aceitação da sua mensagem. Por exemplo, existe um plano espiritual. Quando você está entrando numa casa espírita, aquela casa espírita tem um plano espiritual que preside aquela casa espírita. Né? Então é comum você rogar a Deus que você possa se harmonizar com aqueles espíritos responsáveis pela casa. Né? Então você está angariando a simpatia do plano espiritual a seu favor. E você se abre para as intuições, para as inspirações que podem complementar aquilo que o recado que você vai falar. E uma outra coisa interessante, Alan, ela fala sobre a gesticulação. Né? É importante o gesto na oratória, ela dá força às expressões, podendo torná-las quase visuais. Aí ele vai falando, evite só um tipo de gesticulação, os gestos perpendiculares de alto a baixo, e aí ela vai, os gestos de modo geral, como deve ficar a cabeça, braços, mãos. O que você tem a dizer? Porque tem gente que fala com as mãos, né? Quer dizer, fala pouco com a boca, fala muito com as mãos. Então, eu acho que aí já é um exagero dela, porque eu acho que depende do público que você está falando. Por exemplo, ela até falou aí que evite colocar a mão no bolso, sentar, tal, tal, tal. Tá, numa palestra formal. Mas, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma palestra para jovens. Eram 10 jovens. O que eu fiz? Vamos sentar num círculo. E eu sentei junto com eles. Eu estou me colocando no mesmo nível que eles. É diferente a situação. Então, a gente tem que conhecer o público que a gente vai falar e se comunicar com aquele público. Então, aí, para cada público, você se adapta em comportamento, em posição, em postura. E, corroborando com isso que você falou, é o texto final, ela fala assim: certos tipos de exposição comportam ou até pedem um contato maior do expositor com o público. E é o que o Alan falou, você sentiu o público, você pode se aproximar, sentar junto, ficar perto, seja lá como for. Mas enfim, são orientações interessantes e que servem para você refletir sobre aquele que vai falar no seu centro espírita. E principalmente para aquele que nos ouve, né? Começar a analisar sobre uma visão crítica aqueles que falam na casa espírita. Então, eu acho que esse é o ponto principal do nosso programa, estar lendo este livro. É você criticar o palestrante de uma forma saudável e levar a sua crítica ao dirigente do trabalho. Fala, pô, eu não gostei desse palestrante. Por quê? Por causa disso. Nossa, eu prefiro aquele outro palestrante. Por quê? E daí o coordenador do trabalho, ele vai começar a buscar palestrantes que combinem com aquele modelo, né? Muito bem. Então, as últimas palavras do Luiz, depois as últimas palavras do Alan, e eu peço ao Luiz no final que faça a prece. Bem, amanhã, segunda-feira, né, eu vou a Rafar, lá na União Espírita de Rafar. Na quarta-feira eu faço palestra na Seara Espírita Renascer, na Vila Resende. E na quinta-feira vou para Florianópolis. Oh, que maravilha! A minha mãe completa na sexta-feira, dia 7 de julho, 100 anos, e nós vamos comemorar o centenário da Dona Zuê, né? Zuê. Volto lá no domingo, enquanto vocês estão fazendo o programa, eu estou chegando aí em Campinas, né? Que todos, durante a semana, se lembrem e que roguem a Deus, né? Pela Dona Zuê, que ela tenha muita saúde. E eu coloquei no Facebook, no Twitter, a mensagem para ela, dizendo o seguinte: ela não só me deu a luz, mas me deu o norte. Poxa vida, doutor. Alan. É, meu amigo, que bom, né, se a gente puder conviver com a nossa mãe também até 100 anos de idade, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, chega numa idade dessa, a gente inverte um pouco o papel. É quase a gente é pai da mãe, né? Ou mãe do pai, ou mãe da mãe, enfim. É, e acho que isso é um coroamento numa aprendizada de filho, né? É você ser filho e depois poder ser pai da mãe, né? Olha que coisa gostosa, né, Luiz? Então, lembrando a todos, né, que nós possamos, através desse encerramento, fazer com que todos aqueles que estão em sintonia conosco possam sintonizar com Deus e recebam do alto as bênçãos em seu benefício. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.